Cheiro 42, página 379, capítulo 28, excluída. Quando acordei, fiquei desorientada ao ver-me rodeada por uma escuridão absoluta. Nos meses anteriores, habituara-me a que o sol me anunciasse que era de manhã. Inicialmente pensei que ainda era de noite, mas depois recordei-me do sítio onde estava, ao sentir o ardor na cara e as costas a doer-me. Ouvi o som calmo de uma respiração regular ao meu lado. Não me assustei, porque este era o mais conhecido de todos os sons. Jamie tinha regressado na noite anterior para dormir junto de mim, e isso não me surpreendeu. Talvez fosse a alteração da minha respiração que o acordou, ou talvez fossem apenas os nossos horários a sincronizar-se um com o outro. Mas segundos depois de eu acordar, ele soltou uma breve exclamação de sobressalto. Noah, murmurou. Estou mesmo aqui. Ele suspirou de alívio. Não se vê nada neste sítio, comentou. Pois é. Achas que já está na hora do pequeno almoço? Não sei. Tenho fome. Vamos até lá para ver. Não lhe respondi. Ele interpretou o meu silêncio como uma recusa, o que era correto. Não tens de te esconder aqui, Noah, afirmou com um ar grave, após uma pausa, à espera que lhe respondesse. Estive a falar com o Jared na noite passada. Ele vai deixar-te atormentar, prometeu. Quase sorri. Atormentar-me. Vens comigo? Insistiu Jamie. A mão dele encontrou a minha. É isso mesmo que queres que faça? Perguntei em voz baixa. Sim, tudo será igual ao que era antes. Mel, achas que é o melhor a fazer? Não sei. Ela estava dividida e sabia que não conseguia ser objetiva. Desejava ver Jared. Sabes que isso é uma loucura. Não tanto como o facto de também o quereres ver. Está bem, Jamie, anuí. Mas não te preocupes se as coisas não estiverem como antes, está bem? Se a situação ficar feia, bom, não te admires. Vai correr tudo bem. Garanto. Deixei-o seguir à frente, furando pela escuridão e rebocando-me pela mão que mantinha ainda presa. Fiz um esforço de concentração ao entrarmos na grande caverna da horta. Neste dia, não tinha quaisquer certezas sobre as reações de ninguém. Quem poderia saber o que fora dito enquanto eu dormia? A horta estava deserta, embora o sol brilhasse no céu da manhã. Os raios refletiam-se em centenas de espelhos e, por momentos, encandearam-me. Jamie não estava interessado na caverna vazia. Pousou os olhos no meu rosto e expirou com força quando a luz me tocou na face. Ah! Exclamou sobressaltado. Sentes-te bem? Isso dói-te muito? Toquei levemente no rosto. Senti a pele áspera, terra incrustada de sangue. E ardia-me no sítio onde passei com os dedos. Está tudo bem, sussurrei. A caverna, deserta, enchia-me de suspeitas e não queria elevar muito a voz. Onde estão os outros? Jamie encolheu os ombros, ainda com os olhos franzidos na direção da minha face. Andam ocupados, acho eu. Não baixou o tom da voz. Aquilo fez-me lembrar a noite anterior e o segredo que ele não me queria contar. Franzi o sobrolho. O que te parece que ele não nos quer contar? Noah, sei tanto como tu. Tu és humana. Vocês não têm intuição ou algo parecido? Intuição? A minha intuição diz-me que não conhecemos este lugar como devíamos, retorquiu Melanie. Meditámos ambas sobre o aspecto sinistro daquela questão. Foi quase um alívio ouvir o barulho normal das horas de refeição proveniente do corredor da cozinha. Não desejava ver ninguém em particular, além das saudades doentias que sentia de Jared, claro. Mas os túneis desertos, a par da percepção de haver alguma coisa que eles escondiam, punha-me nervosa. A cozinha não chegava sequer a ter metade da lotação. Algo insólito àquela hora da manhã. No entanto, mal dei por isso, porque o cheiro que vinha do forno de pedra, ainda em brasa, anulou qualquer outro pensamento. Ah, meu Jamie, ovos! Começou a puxar mais por mim. e eu não manifestei qualquer relutância em acompanhá-lo. Com os nossos estômagos a fazer ruídos, dirigimos-nos rapidamente para o balcão, junto do forno, onde estava a mãe, Lucina, com uma concha de plástico na mão. O pequeno almoço costumava ser em regime de self-service, mas a ementa também costumava incluir apenas os cacetes de pão duro. A mulher olhou somente para Jamie quando falou. Há uma hora sabiam melhor. Agora também vão saber muito bem, replicou Jamie. Já comeram todos? Quase todos. Acho que levaram um tabuleiro ao dock e aos restantes. Lucina calou-se de repente e mirou-me de relance pela primeira vez. Jamie também me lançou uma olhadela. Não entendi a expressão que passou pelo rosto dela. Foi muito rápida, dando lugar a uma outra, enquanto examinava as novas marcas na minha cara. Sobrou muito? Perguntou Jamie. Agora a sua avidez tinha um ar ligeiramente forçado. Lucina virou as costas e curvou-se, puxando uma frigideira de metal assente sobre as brasas ao fundo do forno com a ajuda da colher. O que é que queres, Jamie? Há bastante, disse para o rapaz, sem se virar. Faz de conta que sou o Kyle, pediu ele com uma gargalhada. Então sai uma dose à moda do Kyle, anunciou Lucina a sorrir, mas conservando o olhar triste. Encheu uma das taças de sopa até cima, com ovos mexidos, a parecerem ligeiramente borracha, e esticou-se para a passar a Jamie. Depois mirou-me de novo, de alto a baixo, e eu percebi a mensagem desse olhar. Vamos sentar-nos ali, propus a Jamie, puxando devagar pelo cotovelo para o desviar do balcão. Ele fitou-me surpreendido. Não queres ovos? Não, eu estou... Ia quase a dizer bem outra vez. Mas ouviu-se um barulho oriundo do meu estômago insubordinado. Noah. Ele olhou-me. Depois virou-se de novo para Lucina, que tinha cruzado os braços sobre o peito. Só quero pão, disse por entre dentes, tentando desviá-lo dali. Não. Lucina, qual é o problema? Perguntou ele olhando-a expectante. A mulher não se mexeu. Se já acabaste o serviço, eu fico no teu lugar, sugeriu Jamie de olhos semicerrados e boca franzida numa expressão obstinada. Lucina encolheu os ombros e pousou a colher no balcão de pedra. Depois saiu vagarosamente, sem voltar a olhar para mim. Jamie, murmurei com veemência, esta comida não se destina a mim. O Jared e os outros não andaram a arriscar a vida para eu comer ovos ao pequeno almoço. O pão chega-me muito bem. Não sejas parva, Noah, retorquiu Jamie. Agora vives aqui, tal como todos nós. Ninguém se importa quando lavas a roupa ou cozes o pão. Além disso, estes ovos não durarão muito mais. Se não os comeres, o resto vai acabar no lixo. Sentia todos os olhos da sala cravados nas minhas costas. Para alguns era preferível que assim fosse, disse-lhe, num tom ainda mais baixo. Apenas ele conseguiria ouvir-me. Esquece isso, resmungou Jamie. Precipitou-se sobre o balcão e encheu outra tigela com ovos que empurrou na minha direção. Vais comer tudo até ao fim, afirmou com um ar determinado. Pus os olhos na tigela e senti água na boca. Afastei ligeiramente os ovos e cruzei os braços. Jamie franziu a testa. Ótimo, exclamou e empurrou a sua tigela para o outro lado do balcão. Tu não comes? Eu não como. O estômago dele fez um barulho audível e Jamie cruzou os braços sobre o peito. Fitámo-nos durante dois longos minutos, enquanto os nossos estômagos gemiam sempre que inalávamos o aroma dos ovos. De vez em quando, pelo canto do olho, ele espreitava para a comida. Foi isso que me venceu, o desejo ardente nos olhos dele. Está bem, acabei por dizer exasperada. Voltei a empurrar a tigela para ele e puxei a minha. Jamie esperou que eu começasse para tocar nos seus ovos. Abafei um gemido ao sentir o sabor na língua. Sabia que os ovos arrefecidos e semelhantes à borracha não eram a melhor coisa que já tinha comido, mas era isso que parecia. Este corpo vivia para o presente. Jamie teve uma reação semelhante. A seguir, começou a levar a comida à boca tão depressa que parecia nem ter tempo para respirar. Fiquei a olhar para ele, certificando-me de que não sufocava. Comi mais devagar, na esperança de o conseguir convencer a ficar com o resto da minha refeição, logo que acabasse. Foi nessa altura, quando o nosso pequeno impasse estava superado e o meu estômago já saciado, que finalmente reparei no ambiente da cozinha. Com a novidade dos ovos ao pequeno almoço, a seguir a meses de monotonia, teria esperado sentir um ar mais festivo. Contudo, o clima estava soturno e inundado de conversas em surdina. Seria uma reação à cena da noite anterior? Passei o olhar pela sala, tentando compreender. Algumas pessoas observavam-me aqui além, mas não eram as únicas a falar em voz baixa. Havia outras que não me prestavam qualquer atenção. Além disso, não vi ninguém com expressões de zanga, culpa ou tensão, ou mesmo qualquer emoção de que estivesse à espera. Não, elas estavam tristes. Havia uma expressão de abatimento estampada em todos os rostos da sala. Sharon, que comia num balcão mais afastado e, como sempre, isolada, foi a última pessoa em quem reparei. Via tão serena enquanto comia maquinalmente que, a princípio, não reparei nas lágrimas que lhe corriam em sulcos pelas faces, caindo sobre o prato. No entanto, continuava a comer, como se não desse por elas. Passa-se alguma coisa com o Doc? Segredei para Jamie, sentindo-me atemorizada, de repente. Perguntei a mim própria se teria algum complexo de perseguição. Talvez aquilo não tivesse nada a ver comigo. A tristeza daquela sala parecia fazer parte de um outro drama humano do qual eu estava excluída. Era por isso que todos andavam ocupados? Tinha havido algum acidente? Jamie olhou para Sharon e suspirou, antes de me responder. Não, o Doc está ótimo. A tia Maggie está doente? Ele abanou a cabeça. Onde está o Walter? Inquiri ainda em voz baixa. Senti uma ansiedade que me angustiava, só de pensar que algum mal se podia abater sobre um dos meus companheiros daquele lugar, mesmo sobre aqueles que me odiavam. Não sei, mas tenho a certeza de que está bem. Verifiquei que Jamie estava tão triste como qualquer um dos restantes. Jamie, o que se passa? Por que estás preocupado? Jamie debruçou-se sobre os ovos, mastigando devagar e com uma expressão determinada, sem me responder. Acabou de comer em silêncio. Ao tentar passar-lhe a minha tigela com o que tinha sobrado, fitou-me com um olhar tão zangado que retirei e comi o resto, sem oferecer resistência. Depositámos as tigelas na grande bacia de plástico da louça suja. Já estava cheia, pelo que a retirei do balcão. Não sabia bem se iria nesse dia às grutas, mas a lavagem da louça era uma ocupação segura. Jamie acompanhou-me com um olhar atento. Aquilo contrariava-me. Não permitiria que ele atuasse como meu guarda-costas, caso fosse necessário. No entanto, ao contornarmos a grande plantação, fomos ao encontro do meu guarda-costas habitual, pelo que a questão deixou de fazer sentido. Ian estava imundo. Um pó leve e acastanhado cobria-o da cabeça aos pés, tornando-se mais escuro nos pontos onde ele estava todo transpirado. Os sulcos castanhos que lhe cobriam o rosto não disfarçavam o ar extenuado. Constatei sem surpresa que ele estava tão embaixo como o resto das pessoas. Mas o pó despertou a minha curiosidade. Não era a poeira vermelha escura do interior das grutas. Nessa manhã, Ian tinha andado no exterior das grutas. Cá estás tu, murmurou ele ao dar connosco. Caminhava com ligeireza, com as pernas a vencer a distância em passadas ansiosas. Ao chegar junto de nós, não abrandou, pegando-me pelo cotovelo e impelindo-me para a frente. Vamos abrigar-nos ali por um minuto. Levou-me até à entrada do túnel estreito que seguia na direção do campo do leste, onde o milho estava quase maduro. Não me fez andar muito, limitando-se a parar no meio da escuridão, onde ficávamos invisíveis para quem estivesse na praça. Senti a mão de Jamie a pousar levemente no outro braço. Passado meio minuto, ouviu-se o som de vozes graves a cruzar a grande caverna. Não eram vozes de fúria, apenas sombrias e esmorecidas, como qualquer um dos rostos que vira nessa manhã. Ao passar por nós, próximo da fresta onde nos tínhamos escondido, senti a mão de Ian a apertar-me o cotovelo, com os dedos a pressionar-me a carne acima do osso. Reconheci as vozes de Jared e de Kyle. Melanie retesou-se, insurgindo-se contra o meu controlo, que de qualquer maneira era frágil. Ambas queríamos ver o rosto de Jared. Foi bom que Ian nos impedisse. Não percebo porque o deixamos continuar a experimentar. Quando acaba, acaba, dizia Jared. Ele pensou realmente que desta vez já tinha conseguido. Estava tão convencido. Enfim, tudo vale a pena se ele um dia acabar por descobrir, discordou Kyle. Se, resmungou Jared. Acho que foi uma sorte termos encontrado aquela aguardente. Com o ritmo que vai, o Doc acaba com a caixa inteira até ao fim do dia. Ele não demora a cair de bêbado, afirmou Kyle, com a voz a começar a desvanecer-se face à distância. Só gostava que a Sharon... A seguir, já não conseguia ouvir mais.